Eu sou o JP e assim como Elvis, eu já tive cintura um dia. Eu sou o Thales Martins e citando o Barão de Itararé, a televisão é a maior maravilha da ciência a serviço da imbecilidade humana. Eu sou Rafael Saldanha e alimentem-me, alimentem-me. E eu sou Rafael Salimena e pelo menos hoje eu e o Mark Gatti seremos amigos. E seja bem-vindo ao Who Cares. Bom, mais um episódio da nossa segunda temporada. Estamos aqui hoje com o Rafael Saldanha, que quando o Who Cares começou, nem assistia Doctor Who, ficava me zoando no Twitter lá. Cara, o que você tem a dizer sobre isso, Saldanha? O Doctor Who tá me fazendo pagar muito a língua já, tá? Eu comecei chamando de Doutor Who, de Cuquer, mas, enfim, me conquistou. A série me conquistou ali. Eu acho que o Father's Day é o episódio que me ganhou realmente pro seriado. Foi um episódio que parece uma parada meio de culto, né, cara? A gente vai espalhando e falando pros outros até que todo mundo seja dominado por isso. É muito esquisito, cara. Mas eu sou um cultista meio retardado ainda, porque eu tento explicar pras pessoas porque eu acho maneiro e tudo que sai da minha boca parece que é pior do que, assim... Eu tô indicando a coisa mais retardada do mundo, mas é bom, cara, eu juro que é bom. Todo mundo passou por isso, cara, pode acreditar. É uma coisa que eu não sei se... Porque eu comecei a assistir, eu tô exatamente nesse episódio. Eu parei de assistir nesse episódio. E eu já comecei a ter uma coisa que eu imagino que vocês ou têm muito mais que isso ou eu sou retardado, que é... Eu já começo a confundir com os doutores já. Eu já começo assim, isso era com Eccleston ou com Tennant? Eu já começo a achar que eu não sei os fatos com qual doutor que era. Isso acontece muito com o Thales, mas é por causa do álcool. É, não, eu... Não, mas aí provavelmente é o mesmo motivo do Salimento, do Rafael. Do Saldanha. Ih, caralho. Ele confunde os integrantes, que não vai confundir o doutor, pô. Cara, mas isso que você falou é muito legal, porque acho que é o primeiro convidado que a gente tem que tem essa visão do novo, né? Que não tá revendo os episódios, né? Tá vendo pela primeira vez. Você acabou de ver pela primeira vez o episódio que a gente vai comentar hoje, então... Isso é um enfoque completamente novo pra gente, né? Então, o episódio que a gente vai falar hoje é The Idiot's Lantern. Isso. Martins, a ficha técnica do episódio. Ah, então, vamos lá. Temos o elenco, temos o David Tennant como doutor e a Billie Piper como Rose. E aí temos um elenco interessante hoje. Temos a Maureen Lipman, que ela faz a rede, né, a The Wire. Você já viu ela no cinema antes, sabia disso? Não. Essa mulher não é meio estranha, a cara não, dela cara. Não é estranha também, pois não, é. Eu acho. Então, ela fez a mãe do pianista no filme O Pianista, do Polanski. Fiquei do mesmo tamanho, não vi esse filme. É, não é daí que eu lembro, cara, não é possível. É, também não, cara. É, mas eu vou dizer mais. Mais uma vez eu fiz a pesquisa e não anotei as coisas direito. Então eu perdi aqui. Mas ela fez... Muito boa informação, Tars, obrigado. Sabe aquele Férias Frustradas de Verão? Aí sim. Sim. O da Europa? Sim. Que é, eu não sei como é que se chama, Férias Frustradas na Europa, alguma coisa do gênero, eu não sei mais o nome. No Brasil ela faz... tinha um nome bizarríssimo, você lembra? As Férias de uma Louca Família na Europa, tinha umas coisas assim. Ah, no SBT pode ter acontecido qualquer coisa. Mas eu vi esses filmes na Globo, não foi no SBT que eu vi, não. Mas enfim. Eu vi nos dois. Ela faz A Mulher na Cama, eu não lembro. Provavelmente aquela cena que todo Férias Frustradas tinha, que o Chevy Chase quase pula a cerca. Sim, Não, mas ela não era legal, não era legal. Não, mas enfim, aí pulando aqui temos o Ron Cook, né, que faz o Mr. Magpie, que participou de 102 Dálmatas, a continuação de 101 Dálmatas. Isso eu vi no cinema. Que bosta. Bem que reconhecido de algum lugar, né? Ele fez Hot Fuzz. Porra, aí Chumbo Grosso, né? É um filme muito bom. Esse sim. E assim como outro episódio aqui do Who Cares, que eu não lembro mais qual foi, ele também participou de Thunderbirds. Temos o Jamie Foreman, Jamie Foreman faz o Ed Connolly, que é o pai babaca. Porra, esse é bom, esse ator é maneiro. Ele participou de Layer Cake, né, que aqui no Brasil é nem tudo é como o que parece. Ele fez Oliver Twist, do Polanski, e a parada mais foda do currículo dele é o pai dele foi um gangster na Inglaterra, chamado Fred Foreman. Nossa. Ele não atuou no papel de um gangster, ele foi um gangster. Exato, ele foi preso, foi condenado por vários assassinatos, assumiu várias mortes lá. Porra. Aí temos o Rory Jennings, ele faz o Tommy Connolly, o menino, né, o moleque esperto. A parada mais foda do currículo dele, ele fez o Davros, num audiodrama qualquer desses, ele fez o Davros. Quem fez o Davros? O moleque? O menino? O moleque. Fez o Davros no audiodrama, só que ele é adolescente, o Davros adolescente. Caraca, que loucura, nossa, cara. Esse audiodrama da Big Finish se chama... As Aventuras do Jovem Davros, né? Isso. Não, não. Porra. Era a história do Davros, a história inteira. Esse audiodrama se chama Ai Davros. O Davros já foi adolescente, eu tô chocado. Pois aqui. É, né? É. E por fim, a atriz mais importante desse episódio é a Margaret John, que faz a vovozinha, que fica sem cara. Sim. Aposto que ela é da versão antiga do Doctor Who. Exatamente. Ah, em 68, ela fez a Megan Jones, a diretora da EuroSeaGas, no episódio Furry from the Deep. Só que, ó, em 2009 ela ganhou um BAFTA, o BAFTA Galês de melhor atriz, eu acho. Existe um BAFTA Galês. BAFTA Galês. Isso existe. É ser específico, né, cara? É tipo, é o troféu imprensa edição Juiz de Fora, né? É, exatamente. Eu pensei, nossa, no Kikito senhora. Da integração. E em 2000, ela ganhou esse BAFTA em 2011. É, ela fez A Babá do Menino que Não Anda no Game of Thrones. Só que, sabe, minha única dúvida é a seguinte, que ela morreu em 2011, em fevereiro. Então, não sei se esse episódio, nossa, foi ao ar antes dela morrer ou depois. O autor do episódio é o nosso querido Mark Gatiss. Que, segundo a nossa ouvinte, né, a Joaninha Trekker, o nome dele se pronuncia Mark Gatiss. Gatiss, é verdade. E ele gosta de brincar com isso no nome. Ah, é, óbvio, a brincadeirinha é óbvia. A direção é do nosso querido Euroslim. Um clássico também. E o episódio foi exibido no dia 27 de maio de 2006... e assistido por 6,3 milhões de telespectadores. Tá caindo a audiência, hein? É, tá caindo. A galera não gostou de ser chamado de idiota, não. Agora eu vou pegar uma cerveja ali, já volto. Então essa é a deixa pro JP deixar a sinopse do episódio com a gente. Sinopse é o seguinte: Doutor e a Rose chegam à Inglaterra de 1953, às vésperas da coroação da Rainha Elizabeth II, e precisam investigar estranhos acontecimentos ligados aos novos aparelhos de TV. Muito bom. Então vamos discutir The Idiot's Lantern. Bom, na nossa tradicional cena pré-créditos, a gente tem duas situações aí, né? A primeira é a família de classe média lá, prestes a comprar a primeira televisão, né? Pra assistir a coroação, que é, pelo visto, é a Copa do Mundo dos ingleses. Né? E a avó falando que a televisão derrete o cérebro das pessoas, né? Isso é muito legal. Mas essa transmissão da coroação foi a primeira grande transmissão de TV na Inglaterra. Eu fiquei pensando duas coisas. A primeira, que a minha outra frase era que se a televisão te deixasse feio, ela era proibida. Como ela só te deixa burro, ela tá liberada. E a outra coisa é que se fosse no Brasil, acho que esse episódio teria que ser tipo a Copa de 70. Porque é o evento pra reunir. É o boom de televisão. É o boom de televisão. É muito engraçado que eu lembro quando eu tive meu primeiro videogame, né, que foi meu Master System, meu avô chamava aquilo de máquina de fazer doido. Isso já era 80 e tantos, quase anos 90 já. É parecido com o que a coroa fala, né, da televisão. Derrete a cabeça. Ah, é, mas, cara, tudo isso que era esquisito para as pessoas mais velhas sempre falaram isso. Quando eu tive um telejogo. Porra, aí sim. É, todo mundo dizia que minha mãe, minha avó, todo mundo falava que eu ia ficar maluco, que aquilo ia estragar, a TV ia explodir. É, falava, esse mito que o videogame estraga a TV é o melhor de todos, cara. Tipo assim, não faz sentido nenhum, sabe? É igual falar que o videocassete estraga a TV. Não, ela serve pra isso. Bom, e aí a gente vê também o Sr. Magpie, né, que é um dos principais personagens desse episódio, que ele tá lamentando as finanças dele com a TV ligada no fundo. Aí cai um raio vermelho, é importante mostrar que a ditadura comunista começa aí. E a posso abrir um parênteses aqui sobre o Magpie? Claro. É minha última trilha também, meu programa inteiro. Você tá todo saidinho no início do programa. Ele provavelmente, assim, alguém herda a empresa dele e fica rico, né, depois que ele morre. Porque a TV da Martha Jones em The Sound of Drums, a marca é Magpie Electricals. Uhum. E na nave Starship UK, no The Beast Below, aparece a marca Magpie Electricals. Olha, e na tarde, a partir do episódio do 11º Doctor... Depois que a tarde se regenera também, né? Isso, do Matt Smith, né, no The 11th Hour, também aparece a marca dentro da tarde e dali em diante, da temporada inteira, as temporadas inteiras do 11º, aparece em Torchwood e aparece também a marca do computador da Sarah Jane na série dela, também a Magpie Electricals. Ou seja, quem herdou a lojinha dele ali depois que ele cai da torre, ficou milionário. Não, ele não cai da torre, né? Ele vira fubá. É verdade, ele vira fubá, ele vira farinha, né? A marca Magpie virou tipo a Apple, né? Tá tipo onipresente. Faltou até uma referência que é... Também aparece um microfone que é visto no Voyage of the Damned. Só pra não falar que eu não acrescentei nada, que Magpie é um pássaro da família Corvidae, que em português é chamado de Pega. Quem chamou esse cara? É uma vilã do Batman também, Magpie. É. Quem chamou esse cara? Caralho, vivendo e aprendendo, cara. E a gente tem nossa abertura, e logo depois a gente vê o Doutor e a Rose saindo da tarde pra ver o Elvis ao vivo em Nova York, né, no programa do Ed Sullivan. Né? Segundo o Doutor, na época que ele ainda era chamado de Elvis, The Pelvis, e tinha The cintura Pelvis, ainda. É. E, pô, eu lembro que eu fiquei mó decepcionado da primeira vez que eu vi isso, que eu realmente achei que fosse aparecer o Elvis no episódio, sabe? Eu tava tudo feliz no início. Uma coisa que eu fiquei decepcionado nessa fase, nessa primeira cena, é que você saca que eles estão falando mó gíria, assim, e a legenda do Netflix não tem diferença nenhuma, tipo... Não, nunca vai se preocupar com isso. Nem pra botar um broto, pra colocar uma chaptura, ou uma coisa assim. Tipo... Falar, é uma brasa mora, né? É, tá certo que isso aí tudo é gíria dos anos 60, mas... É, filme, porra, do Roberto Carlos, é. Porra, pega lá o Anos Dourados e vai ver o que tinha de gíria dos anos 50, mas porra. É que, né? A vibe é exatamente essa, né? Filme do Roberto Carlos, né? Que aquelas... Sim. Capacete cor-de-rosa, aquela lambretinha, aquilo é a vibe. Exato. Dele total, né? Bons tempos. Ah, sim, tem um comentário aí sobre visual, que a Gabriela, que não tá participando hoje, mas ela me pediu pra avisar pra vocês isso. Que ela falou que ela fazia questão que eu comentasse com vocês. Que ela, pra falar que o cabelo do Tennant tá lindo nesse episódio. É, foi a Gabriela mandou ele dizer assim, tipo, eu não tô fazendo arte com os dedos, tá? Ele tá com o cabelo de quem vai ver o Elvis, né, cara? E isso, o cabelo dele tá diferente de todos os outros. Sim, assim, sim. Ele tá realmente com brilhantina e tal. É, exato. Mas foi uma parada que eu acho legal desse episódio. É que eles saem da tarde numa época específica vestidos pra aquela época, pelo menos, que eles acham que estão indo. Me incomoda muito na série, tipo, o cara sai em 1930 de jeans, sabe? Tipo, porra. É, a gente até já comentou isso, né? A tarde é gigante, não é possível que não tenha um armário pra eles se vestirem de arco. Tem isso no, no Tooth and Claw, né? Que fala que a Rose tá pelada, que tá com roupa dos anos 2000. Mas ali foi um acidente. Mas é um acidente mais ou menos, né? Porque eles podiam abrir a porta, saber a tarde X onde eles estão, né, cara? Tipo, sim. Mas sim. O Eccleston já teve a preocupação, né? No início da série, ele faz a Rose botar aquele vestido pra... Até no episódio Nosso Lar lá. Até, né, foi até um episódio lar, do Mark Gatiss também, né? Que tudo bem. Ele se preocupa, exato, com isso. Exato. Mark Gatiss é o único que se preocupa com isso. Tá vendo? Ele é legal, ele cara. Ele fica preocupado com roupa e esquece de escrever o episódio direito. Mas é aqui, gente. Ele fez isso agora no Forest of Sherwood com a Clara. Pois é. A Clara também saiu da tarde vestidinha pra... E o episódio é bom. O Doctor fala que tá no país errado, né? Mas ele tá também no ano errado, porque eu vi depois que a primeira participação do Elvis no Ed Sullivan é em 56. Ou seja, sim, ele tá 3 anos antes. É, não, ele até choca quando ele percebe que eles estão em 53, né? Mais pra frente. Não, e tem uma piadinha com isso, que ele deixa aquela lambreta vespa, ele deixa pro moleque no final do episódio, e ele fala, não, mas deixa ela escondida aí um tempinho, porque ela só seria fabricada 3, 4 anos depois também. Sim. Tá. E eles estranham a quantidade de bandeiras britânicas nas ruas, né? É o Union Jack lá. Aliás, não pode falar Union Jack, é Union Flag. Union Flag. De Volta à Família de Classe Média. Lá a gente vai chamar essa galera como, cara, pra não ficar falando Família de Classe Média? Os Simpsons, vamos? Bom, então, voltando aos Simpsons, a gente vê que o pai, né, que é o Ed, tá tentando animar a esposa e o filho com a TV nova, né, só que eles estão com medo e dizem que as coisas mudaram depois do que aconteceu com ela. E a gente ouve aquele barulho vindo do andar de cima como se tivesse um monstro lá, né? Ainda mais que eles falam, ah, parece que ela tá com fome e tal. Pô, é um gancho maneiro, né, cara? Eu fiquei intrigadão pra ver o que tava rolando. Assim. Eu acho que eu fiquei intrigado até demais. Aí quando revela, eu fico assim, ah, era só isso. Eu também. Porra, não, eu achei bacana, achei, cara, quando revelam. Cara. É além da imaginação total, né, cara? Lembra muito além da imaginação, é verdade. Eu esperava mais. E aí nas ruas o senhor Magpie tá lá vendendo televisão a rodo, né? O patrão ficou maluco. 5 libras. Cara, eu fui parar pra ver isso aqui. O Crico falou, não, 5 libras é muito barato, né? Eu queria ver, né? Aí fui ver lá na Trivia, fui procurar e tinha uma sobre isso. Tava falando que o preço normal da televisão em 53, incluindo a instalação, era cerca de 70 libras. Então, assim, imagina, sei lá, o cara, em vez de vender uma televisão, sei lá, furreca, que seria, sei lá, R$700, o cara tá te vendendo ela por 50. Sim. Sabe? É realmente o cara tá dando. Assim. E é uma época, tipo, de ingenuidades, né? Que negócio pós-guerra. Você tem que olhar, cara, isso é roubado. Isso é roubado, não é possível, isso é roubado, né? Não tem outro jeito. Mas tem aquela coisa do Everybody Hates Chris, né? Tipo, tudo que é roubado sai mais rápido. Se você tem uma televisão, você fala, não, pô, isso aqui tá barato porque, não, sei lá, eu contratei chinês. Ninguém compra, mas você fala assim, isso aqui acabou de cair do caminhão, que é a gíria deles pra roubado, todo mundo compra na mesma hora. Exato. Então o senhor Magpie é o malvo, né, da sim. E aí ele fala do tal evento especial, né, que todo mundo ia assistir, e aí o doutor, que ainda não sabe que ano que ele tá, pergunta, e aí descobre que é a coroação, né. Aí ele fica todo animado, falando que 1953 é um ano clássico, né, quando os britânicos saem da sombra da guerra e vão em direção a um futuro mais feliz. Cara, nessa parte que ele começa a falar um monte de acontecimento da Inglaterra em 53, eu fiquei meio bolado, porque assim, eu não tenho ideia do que aconteceu no Brasil numa época, sei lá, muito antes de eu nascer, assim, sabe. Fica assim, tudo bem, ele é o doutor, ele viajou, mas assim, pros ingleses, que imagino que conheçam algumas dessas referências, fico assim, cara, eu não tenho ideia do que aconteceu no Brasil em 53, mas 63. Mas você sabe o que aconteceu no Brasil em 58, por exemplo. Sim, uma coisa. Tá, não, mas, aqui, o mas doutor é, tá falando, é um marco, cara. O doutor tá falando as coisas muito qualquer nota também, né? Tipo, a conquista do Everest, sacou? Tipo, sei lá, isso é tipo pros quando os americanos chegaram à Lua, os ingleses vão chegar no Everest, assim, porra. Deve ser. É, alguma coisa assim. Só pra você saber, em 53, no Brasil, foi criado o Ministério da Saúde e a Petrobras. O que que... O Saldanha tá com a Wikipédia aberta, é isso? É o homem Wikipédia. A gente fala que ele é o Thales do mundo bizarro, cara. É, não, é total. Bom, aí a Rose nota, olha só, a Rose nota, hein, que todas as casas têm uma antena de TV e acha estranho, né, já que a babá dela comentou que na época a televisão era muito raro, as pessoas se amontoavam pra ver alguma coisa, assim, né. E o doutor cagou, né, cara. Tipo, ah, tá, que, pô, a Rose tá devagando. É, okay, foda-se, né? Cara, a Rose falando merda. A Rose tá muito mais esperta que ele nesse episódio, cara. É muito engraçado. Tá muito mais. Ela mata a charada cedo pra caralho. Só que ela se fode, exato, mas ela mata a charada. E o doutor tá cagando pra ela, tanto que ela mata a charada um dia antes dele, cara. Ele só vai matar, sim, a charada no dia seguinte. Verdade. Nisso eles ouvem uma mulher pedindo ajuda, né, gritando que estão levando o marido dela embora, e o cara tá sendo levado por homens de preto, né, da época. Caralho, bicho, o que me fode nessa cena é o seguinte, o cara é levado, aí o doctor vai tentar descobrir o que é, aí o que ele resolve fazer? Vou perguntar pra saber o que aconteceu. Em vez de ele perguntar pra mulher do cara que foi levado, ele vai perguntar pro menino. Sim. Mas, porra, mas bem ou mal, o menino foi o único que tentou falar alguma coisa também, né? Porra, mas eu ia perguntar pra mulher, por que que levaram o seu marido? Ela ia dizer, meu marido tava sem cara. Levaram o cara enrolado num cobertor, né? Tipo assim. Pois é, cara. E aí rola aquele negócio meio Lost, né, cara? Seria muito simples alguém responder e falar, cara, o cara virou um monstro, tá? A gente não sabe como, mas a gente tá levando então, porque... Não, mas ninguém fala nada, ok? Tipo, não se meta, nem a família fala o que aconteceu, todo mundo fala por enigma, sacou? A mulher tava na casa com o cara fica sem cara, fica sem rosto. Em vez dele interrogar a mulher, falar, ô dona, por que que aconteceu isso com seu marido? Sabe? Aí ela ia dizer, meu marido perdeu a cara, porque era só ela e o marido, não tinha mais ninguém impedido ela de falar. Não, ela vai na casa do menino, ele vai na casa do menino que tem um Hitler de pai. Não, mas é porque as mulheres nessa época estavam sendo oprimidas pelo patriarcado e as crianças é que sabiam de tudo e soltavam a língua, sacou, doutor? Ah, tá, tudo bem. Crianças espertas, tudo bem. Cara, então, isso pra mim é aquela velha história do roteiro mal escrito. Então assim, se você tem um roteiro que se um personagem viesse pra você falasse, olha, eu acho que é isso, você encurtaria a história, é porque a parada foi mal escrita. Entendeu? É, tipo... é a coisa Lost que eu tô falando. Se os personagens de Lost falassem com sinceridade uns pros outros, a série duraria um episódio. Exato, né? Exato. Se você for pensar assim, sei lá, um episódio bom de Doctor Who é aquele episódio que, assim, os personagens, o doutor começa a questionar os personagens, todo mundo fala o pouco que sabe do que tá acontecendo, e ainda assim o doutor não consegue adivinhar logo de cara, porque a parada é muito, não tá ali tão evidente assim. Nesse episódio, a impressão que dá é que o mistério tava muito evidente, que era, ah não, aquele cara ali da TV, é óbvio. E ali, o episódio começou enrolando, enrolando, enrolando. Sabe? Eu concordo com o JP, apesar de gostar muito desse episódio aí. Que a gente tá falando. Eu não entendi por que as pessoas estavam com tanta repulsa, ninguém queria aceitar esse episódio, tiveram que me chamar. Aí o doutor e a Rose vão com a Vespinha lá atrás do carro de polícia, e assim, que é isso, cara? Que o cara diz no comunicador pra acionar a operação barraquinha de feira, né? Alguma coisa assim. Cara, isso é muito Chaves, essa porra, sei lá. Sim. Eu acho mais Chaves a segunda vez que acontece. Porque, assim, os caras reproduzem exatamente a mesma coisa. Quando entra na parede... De madrugada. Cara, se bobear, foi a mesma filmagem, cara. Esse é o oficial noite americana no negócio. E na casa dos Simpsons, lá o garoto tá diante da porta, onde a avó tá presa, né? Tentando conversar com ela, falando que ele vai entrar. Só que aí o pai escuta, né? E ele já chega recriminando e pede a chave de volta. Aí dá aquele esporro no moleque, falando pra ele esquecer da escola, né? Que ele tem que trabalhar com ele e tal. E como o próprio doutor falou mais cedo, né? Esse episódio pode ser visto como as pessoas largando aquela época de medo, repressão, patriarcado e tal, e indo pra algo novo, né? Ainda que desconhecido, assim, né? Era de aquário. É, até mesmo essa coisa de tecnologia, né? O medo que as pessoas tinham da televisão, como a velha falou antes lá, né? Tipo assim, pô, o que que esse negócio tá fazendo aqui dentro da minha casa? Isso pode matar? Com certeza tinha gente que acreditava nisso na época de verdade, né, cara? E ela deve ter acreditado até o fim da vida, né, velha? ela tinha motivo pra isso, né, pelo menos. É muito legal, cara. Parece que esse roteiro foi meio que escrito na época mesmo, sabe? Poderia ser um episódio meio que de Além da Imaginação, uma coisa Sim. assim, tipo... Não, tem bem cara. O terror das pessoas com a televisão. Ô, Salimena, só uma coisa importante sobre o Mark Gates nesse episódio, então, já que você tá falando de como ele foi escrito agora, ele assina o episódio, mas ele não escreveu sozinho. Eu já tava estranhando que esse episódio tá bom demais pra ser dele, cara. Ele escreveu com a The League of Gentlemen, que é um grupo de comédia, tipo um Monty Python, sacou? Uh-huh. Que ele faz parte. Então, assim, na verdade, foi escrito pelo The League of Gentlemen, só que assinado por ele. Ah, então tá tudo explicado. Será que ele é o cara sem graça da parada? E quando o doutor vai falar com a Rita, né, que é a mulher dele, o Ed xinga a mulher lá, falando, ah não, minha mulher fala demais e tal. Aí o doutor fala, não, eu acho que ela não fala o bastante, né. E ele subverte a lógica do cara, ele fala aqui, qual que é o gênero da rainha? Sim. Essa cena é boa. Essa cena muito cretino, é boa. Cara, é muito cretino. Mas eu achei o cara se cagou, cara. Essa cena é então, boa. Eu não, achei esse cena, grande momento ótima, do episódio, cara. Na verdade, cara. O argumento é perfeito, esse... pô. Não, e pra mim fica muito claro aí que aquele momento, tipo, é o Russell Davis usando o doutor como megafone das próprias ideias, sabe? Claro. Tipo, não, aqui vamos marcar uma posição que esse tipo de família retrógrada não tem mais espaço, sabe? Tipo, é a série falando com o público de hoje, é um esporro no cara mas pra mostrar, cara, se isso acontece na sua casa, de quem tá assistindo, isso é idiota, isso não tem por que acontecer, sabe? É muito usando o doutor como megafone, é muito bom isso. Isso era retrógrado em 1953. Exato. Exatamente. É, e aí você vê que o moleque tá fascinado, né? Vendo aquela subversão toda na casa dele ali, né? Ele olha pro doutor como se fosse um super-herói mesmo, né? Que chegou pra salvar ali. Aí a Rose fala o negócio da Union Jack, né? Ela fala que só pode ser chamada assim quando tá no mar, né? A bandeira. Cara, e a Rose, tipo, o doutor olha pra ela meio assim e ela fala assim, não, porque minha mãe saiu com um marinheiro uma época. Que é foda, né, que a cara? Jack não saiu, cara? Exato. A Rose, se ela é aprender um pouquinho de cada um, ela sabe tudo, cara. Exato. A cara que o Tennant faz nessa hora, ela fala, isso é muito boa, cara. É sensacional essa cena, cara. É tipo, é óbvio que a Jack saiu com o marinheiro, né? Óbvio. A Jack brilha até quando ela não tá no episódio. Cara, isso é genial. E quando ele se apresenta como doutor, a mãe começa a chorar e pergunta se ele não pode ajudar, né? A mãe dela. E quando o Ed vê que ela tá falando demais e percebe que tá sendo enganado ali, ele começa a engrossar a voz, né? Dizendo que o país é uma coisa, mas a casa dele é outra ali, ele que manda e tal. E aí o doutor engrossa a voz também, cara, mas dentro do possível, né? Porque é o Tennant, né? Então... Não, e é o argumento melhor de todos, que eu vou começar a usar isso em discussão, porque o cara engrossa a voz e fala assim, mas escute só, eu estou falando, e ele grita assim, e eu não estou ouvindo! Se porra! A impostação dele foi igual a do James Hetfield, né? Do Metallica, ele fala, I'm not listening, guy! Mas é engraçado, porque o I am talking, né, é uma coisa que o doutor fala de vez em quando, né, uh-huh. Pra galera calar a boca e o pessoal prestar atenção nele. Aí o Tom explica, né, que tem boatos de que aquilo tá acontecendo em todos os cantos e tal, as pessoas estão mudando e sendo levado pela polícia, mas as famílias estão guardando esse segredo, né. O doutor fala, pô, eu quero ver qual é, né. Aí eles vão no quarto da velha e aí rola aquele climão de terror, né, cara. Né? Funciona, eu fiquei meio bolado quando eu vi aquilo. Essa cena é boa pra caralho. Sim, sim. Não, mas eu acho que é boa. É isso. A construção é boa, mas a revelação mata. É, eu achei isso. É também. Porque não é um episódio de terror, cara. É interessante. É uma metáfora mais boba do planeta, né, cara? Que é tipo a televisão levando a identidade das pessoas e tal. Mas o objetivo do episódio é esse, né, pô? Não ia ser. O que vocês esperavam? O que vocês queriam que tivesse na cara? Eu achei que a mulher tivesse monstruosa, sei lá, uma coisa meio útil. Porra, coisa cara. Assim, sério? Mas. Eu achei maneiro esse episódio por causa disso. Ele é meio cabeça, né, cara? Tipo, tem essa. É, mas a recepção não foi muito boa, não, cara, do público na época sobre isso. Assim, tipo, teve muita crítica dizendo que o episódio, que essa discussão cabeça foi vazia, assim, foi fútil, não tinha nada de interessante pra mostrar. Talvez ela seja vazia se a gente olhar nos dias de hoje, por isso que eu falei, é uma discussão que remonta muito à época, sabe? Eu acho que ele tá falando sobre isso mesmo, sobre aquela época da Inglaterra ali, aquela situação dos britânicos no pós-guerra, descobrindo a vida de novo, igual o doutor já deixou claro, nesse contexto eu acho maneiro, sabe? É. E aí o doutor checa a cara da mulher com a chave de fenda, né? Que aí é screwdriver, tipo, transcendendo todos os usos, né? Né? Mas ele explica que é por causa dos impulsos elétricos que o cérebro emite, ele vê que a mulher tá com o cérebro quase apagado, né? Que quase não tem impulso saindo ali. Uma parada que eu não entendi aí, me esclareçam na minha burrice. O nego tava preocupado em como é que ia alimentar a velha sem cara, né? Só que assim... Como é que a filha da puta respira? Ela também não tem nariz, não tem boca. Tipo, eu estaria mais preocupado, tipo, como é que a velha respira do que como é que a velha é alimentada, sabe? Não, JP, ela mas eu tá respirando é o seguinte, pela pele? A velha virou boneco lá já tem um dia já, no mínimo. Ela não morreu ainda, tá andando, então tá respirando, pô. Virou boneco. Eu fiquei imaginando, depois que eu vi a cara dela, coisa e tal, eu fiquei imaginando aqueles barulhos. Devia ser a véia batendo as paredes, tipo, ela fica andando de um lado pro outro, batendo. Aí volta. Exato. Tá cega, né? Fica andando ali. Aí, gente. Porra. Aí a casa é invadida, né? E os tal dos homens de preto lá sobem pra pegar a velha, né? Cara, essa cena é muito boa, que o doutor começa a falar aquelas coisinhas pertinhas dele, né, cara? Começa aqui, tem três coisas pra dizer. Primeiro, aí, ele leva uma na fuça, cara. Sim. A muqueta daqui atrapalhou ainda, cara. Ele desmaia instantaneamente, cara. Que o cara dá aquele soquinho, aquele jabzinho curto, né? E é um troço assim, sei lá, pra nocautear o Ecostro, por exemplo, era um raio, ou era uma coronhada, né? O Tenant é tão filé de borboleta, né? Que o cara dá um soquinho e ele cai. E aqui é muito atípico, cara, que a Rose tá lá pesquisando as coisas, né? Ela vê a televisão com os raios vermelhos lá de novo. E aí o doutor cagou, tipo, largou a Rose pra trás também, no meio daquela casa de doido ali e tal, e foi. Cara, e foi atrás do carro, né? Isso, eu até notei aqui, eu falei, cara, a Rose ganhou uma capacidade investigativa nesse episódio que ela nunca demonstrou antes. Nunca. Ô, JP, mas peraí, tem raio saindo da televisão vermelha, ela vai checar, porra. Não, mas assim, ela faz uma série de observações, aquela coisa da antena e tudo mais, tipo assim. Nunca foi ela que fez, sempre foi outro personagem que fez. Exato, exato. Ah, não, a Rose já tá mais espertinha nessa segunda temporada já, gente. Não, mais espertinha que o Doutor, né, a gente? Tá vendo esse episódio aí. Né? Pois é. É por isso que eu tenho saudade do Eccleston pra caralho. Aí que o Doutor, perseguindo o carro, entende como é que funciona o lance da barraquinha de feira. Cara, ele adora, né, cara? Ele fica feliz muito genuinamente ver aquilo. Sim. Quando o doutor fala que já viu, tipo, estrelas nascerem e exato. Tal, aquele foi um desses momentos pra ele, né, cara? É, tipo, o mais bizarro, porque, assim, não é uma parede que, assim, ó, tem uma parede ali, que falsa coisa. É um portão, e ele ficava olhando assim, meu Deus, será que isso não abre? Porra! Né? Mas, mais uma vez, eu acho que tem essa coisa meio que do humor da época também, cara. Eu acho que eles estão meio nessa onda, nesse episódio, assim. E aí ele vê que tem, né, naquele lugar abandonado lá, tem uma cela onde as pessoas sem rosto estão sendo escondidas, né? É, duas coisas aí sobre essa cena dos zumbis aí da TV, né? É, que, óbvio, né, é metáfora meio óbvia, né, dessa coisa de zumbificado pela TV, né? Viraram pessoas inócuas, né, pessoas que não fazem nada. É, sem identidade. É, mas assim, eu achei até a coisa que o Thales falou do último episódio do Cyberman, né? Que também usou uma metáfora de zumbi, apesar de ser o zumbi como uma ameaça, que eu achei duas metáforas muito próximas em episódios seguidos, né? Eu achei isso meio fraco, sei lá, não sei se falta de planejamento da série, alguma coisa assim, mas são situações meio análogas, assim, que eu achei isso meio ruim. É, não sei se pra vocês também. Tanto que assim, ver esse episódio. Depois de ver aqueles dois, né? Quer dizer, o episódio duplo, que já tinha essa temática de zumbi, eu achei meio cansativo, sabe? Tinha que dar uma variada, eu acho, não sei. Eu tenho a impressão sempre em relação aos episódios do Mark Gatiss, que eles são feitos assim, tipo, pra encher linguiça. Podem ser legais ou não, não importa. Não tô discutindo a qualidade deles. Mas eles não têm nada a ver com o enredo da temporada. Tipo, ah, vamos botar aqui um episódio pra dar uma descansada do tema principal. Uhum. E qual é o episódio? O episódio do Mark Gatiss. Cara, o da Floresta de Sherwood foi a mesma coisa. Cara, eu vou fazer. Eu vou fazer a analogia do Mark Gatiss, que é o seguinte. O Mark Gatiss, não sei se vocês lembram, voltem uns anos do passado aí, vocês lá jogando o Street Fighter de ficha, tá? Aí sempre vinha aquele molequinho que falava. Ô, tio, deixa eu levar uma aí. E aí, assim, o que você fazia? Você ganhava o primeiro round, deixava o molequinho jogar o segundo, que se o moleque ganhasse, beleza. Se o moleque perdesse, você ainda tinha o terceiro round pra se garantir. O Mark Gatiss é tipo isso, entendeu? Eu sou esse moleque, eu sou esse moleque que perdi o segundo round. É, então, ele é o molequinho que pedia pra pegar um round e você deixava ele pegar o segundo. Porque o episódio do Mark Gatiss é isso. Você coloca o episódio ali no meio pra encher linguiça, se for bom, beleza. Se for ruim, o final de temporada conserta, a galera vai esquecer, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Bom, mas olha só, vou mais uma vez ser advogado do diabo aqui, cara. Eu adoro esse tipo de episódio, sacou? Eu acho que a série não seria a mesma sem eles. Então, tipo, as tramas de temporada, os eventos megalomaníacos são legais, mas eu adoro quando o Dr. Who pisa no freio e fala, pô, vamos contar uma historinha aqui. Peraí, contar uma história. Você que vive reclamando desse episódio. Não, eu reclamo do Mark Gatiss. Eu não gosto dele como escritor, mas esse tipo de episódio eu gosto muito. Inclusive, tá chegando o Love Monsters aí, hein, galera. Nossa, o momento senhora. Mais aguardado da temporada Nossa tá chegando. Senhora. Não, mas assim, eu acho que nesse. Sei lá, é uma ameaça tão boba, sabe? você fica assim. Aí, mais pra frente, você já vê que, mesmo ameaçando até a Rose, assim, sempre acha que é uma ameaça meio... A Doutor vai resolver isso, ele tá com preguiça, sabe? Parece uma ameaça muito menor, sabe? Em termos de tudo que a gente já viu de escala. Ah, outra coisa dessa parte aí também, que quando o Doutor entra no armazém e tudo mais, é que tem uns ângulos de câmera muito estranhos, vocês viram? Tipo, e aí, mesmo intercalando lá pra aquela parte da residência lá dos Simpsons de novo, tem uns ângulos de câmera que são muito esquisitos, parece que eles estão filmando tudo meio na diagonal, de propósito. Não sei se é alguma referência à imagem de TV, à técnica de filmagem antiga. Eu não vi nada sobre isso em trivia, mas eu achei a fotografia muito esquisita, muito inclinada. Vocês chegaram a ver isso? Filme de suspense antigo tinha isso, né, cara? É um recurso meio batido pra você... Tipo assim, o cara tá perdendo o chão ali, sacou? Começa a te dar aquele estranhamento. Pois é, mas aí geralmente tá ligado com sensação de medo, que esse episódio não chega a passar, sabe? Foda. Mas ele não passa porque ele é meio... Eu não quero falar isso, mas é porque ele é ruim, né? Tipo, ele queria passar. Ele queria passar, tá bom. Eu acho essa cena que ele entra na cela dos zumbis, cara, eu acho essa cena meio esquisita, sabe? Ele poderia sair dali, sacou? Só que ele tá no meio daquela galera e a galera começa a andar, mas muito lentamente pra cima dele. Eu achei aquela cena meio perturbadora, sacou? Eles ficam abrindo e fechando a mão ali, eu não sei o que é aquilo também, sabe? Cara, mas sei lá, pra mim funcionou. Isso é muito aquilo que a gente costuma falar lá no MDM, né? Tipo, se bem executado, poderia dar certo, mas não foi, sabe? Mas talvez até no roteiro tenha sido bom, mas eu achei também que a direção desse foi fraco. Faltou um ritmo, faltou um clima. Eu acho que é muito falho esse episódio. Mas isso daí, eu lembro que vocês falaram disso no primeiro episódio duplo que teve. Vocês falaram que às vezes aparece uma coisa, uma situação que parece sem solução. Aí no episódio seguinte eles resolvem em 30 segundos. Tipo, isso daí é muito manual de roteiro daquele Doc Comparato. Que é um que, tipo, o cara fazia. É escrito isso, você faz um cliffhanger, resolve. Não, mas você resolve em 30 segundos. Tipo, porra, não, né, gente? Não, não. Saldanha, deixa eu te dar uma notícia ruim, cara. Isso acontece até hoje na série. Isso eu já me conformei. Já. Não abandonou isso aí, não. Isso já me conformei. Nisso a Rose chega na loja do Magpie e questiona por que ele tá vendendo as TVs tão baratas, né? Ele tenta mandar ele embora, só que aí a mulher aparece na TV gritando que tá com fome. Fipe! Isso eu vou dizer, cara. Eu não entendi por que eles botam essa mulher gritando isso, porque a atriz é ótima e quando ela fica parada na tela com aquela cara de arrogante, funciona muito melhor, dá muito mais medo do que quando ela fica gritando. Aquela cara de apresentadora de telejornal, né? Exato. Sim, sim. Olhão aberto, sorrindo. Não, o sorriso dela é muito perturbador, cara. É a melhor parte. Eu acho que esse sorriso aí, cara, foi aonde o episódio mais acertou criticar a televisão, já que eles querem que a ideia foi essa, né? De criticar a mídia, o poder sobre as pessoas, que é que esse sorriso falso, né, cara? Tipo, aquela coisa de, ah não, aqui você está em casa, né, que a televisão tenta passar, venha conosco assistir e tal. Essa parceria que não existe, né? Na verdade, a galera quer como espectador, né? Não é como igual, assim. Exceto o SBT, o SBT é legal. Mas o patrão, o Silvio Santos, não tem espectador, ele tem companheiro de trabalho. Colega de trabalho. Colega de trabalho, é. Mas aí, cara, quando a mulher começa a gritar aquele negócio, tipo, sei lá, parece, sei, Caverna do Dragão, sabe? Te tira completamente desse clima que o episódio quer passar. Isso eu acho que foi muito errado, esses gritos aí. É muito bom que a Rose pergunta, pô, mas o que é isso aí? O cara, ah, não, é um desses programas modernos, né? E ela fala ok, né? Aí na delegacia o doutor tá sendo interrogado lá. Esse interrogatório começa muito bem, cara. Que o cara pergunta, o que, que você sabe? Eu sei que não dá pra enlaçar o cotovelo com as mãos e fazer os dedos se encontrarem. E o melhor de tudo disso... É que você tentou fazer. Todo mundo tentou, mas o melhor é que o cara que tá atrás do delegado começa a fazer. Ele vai ser muito discreto, que ele olha meio que devagar e vai fazer. É muito bom, cara. Mas peraí, o que ele tava falando que não dá pra fazer? Não dá pra você pegar e passar seus dedos pelo cotovelo e encontrar os dedos do outro lado. Nossa, mas que complicado. Por que ele não falou que não dá pra lamber os cotovelos e só, cara? Mas aí seria muito óbvio o cara tentando lamber o cotovelo. Ele queria fazer uma coisa mais discreta. Eu não entendi o que o doutor falou até agora, mas tá beleza. Tenta passar os... tenta pegar seu cotovelo e ver se seus dedos vão encostar atrás. Como assim? Atrás de onde, velho? Os seus dedos não vão se encontrar, caralho. Cara, quando a gente se encontra pessoalmente, você me morre. Né? É porque o doutor trabalha com o público. É, realmente a Inglaterra é outra coisa, né, cara? Vamos ter que filmar isso no final de ano pra postar no Who Cares. Where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where all the good people go? Generals gathered in their masses. Aí o doutor pergunta pro inspetor se ele não se incomoda de não estar fazendo nada pra ajudar e tal. E o cara começa a abrir o coração, né, cara? Muito rápido. Ele deita e vai, pô, é mesmo, cara. Puta que pariu. Eu queria estar fazendo, não sei nem por onde começar, nunca vi isso antes. Aí já aparece o Tennant de óculos, né? Tipo, ele sempre bota Sim. óculos quando ele tá sendo inteligente. O óculos pra fingir que é inteligente. Né? Exato. Aí ele discutindo o caso na frente daquele famoso painel onde as pessoas ligam as coisas com corda, né, cara? Eu adoro quando tem isso. Cara, eu ainda vou fazer isso pra alguma coisa na minha vida, eu não sei pra quê, não, mas... Cara, se você fizer isso e entrar um policial na sua casa um dia, você vai ser preso. Sim. E isso é a comprovação de que o cara é maluco, é essa. E aí quando ele sai do lugar lá, a gente vê que o dia já amanheceu, né? Ele virou a noite aí nessa. E na casa dos Simpsons tem uma galera reunida ali pra ver a coroação já, né? Uhum. E o Ed tá fazendo terror psicológico na mulher dele, né? Tipo, você teve seu momentinho com o doutor lá, mas agora você tá comigo, né? Tipo, então, pode rir aí, finge que tá tudo, cara, bem, né? O negócio que eu fiquei pensando assim, é que toda essa trama aí do pai autoritário, não sei se é porque eu tinha visto o filme alguns dias atrás, antes de ver esse episódio, me soa muito como aquele pai do Mary Poppins, sabe? Salva as devidas proporções, sim, né? Porque o Mary Poppins é mais infantil. Mas, assim, é uma diferença muito grande, porque o Mary Poppins é em 1910, né? Antes de até, sabe? Uhum. Na virada de 1910. E esse aí já é anos 50. Então, assim, me parece que esse cara é um pouco retrógrado até pros anos 50, sabe? JP, quisera eu que você tivesse certo, cara. Mas tem gente assim hoje, cara. Eu ia falar exatamente isso. Depende de onde você tá, cara. Pois em Cardiff Mineira, tem gente assim. Justo. Aí o cara vira bicho, começa a gritar que ele não lutou na guerra pra ser chamado de covarde por um menino vagabundo qualquer. E aí o moleque responde dando um tapa de luva do caralho, né? Falando que o pai dele lutou na guerra contra o fascismo porque ninguém tem o direito de falar com as pessoas o que fazer, como viver, quem deve viver e quem deve morrer, né? Ele fala assim, o senhor lutou na guerra pra que vagabundos como eu possam fazer o que quiserem e dizer o que quiserem. Que é genial, né? Eu lembrei daquela história do pai que foi buscar o filho na manifestação, cara. Cara, aquilo é muito bom. Essa resposta é perfeita, sacou? Aí a mulher fica horrorizada dele ter delatado todos os amigos dele, até a própria família, e o cara fica naquela de eu fiz a coisa certa, né? Essa coisa certa a se fazer, né? Senhoras e senhores ouvintes, eu te apresento o famoso cidadão de bem, né, cara? É. Não, esse aí é o próprio, né? É o cara encarnado, sacou? Essa é a mentalidade. É. E aí o doutor descobre, cara, o aparato que o MacPie usa pra falar com a mulher, que é um negócio com um Game Gear, você lembra? Sim, é o Game Gear gigante. É. Eu lembrei não exatamente do Game Gear. Não que o Game Gear fosse pequeno, né? Cara, e é muito engraçado que fica todo mundo encantado com o design moderno. Cara, o doutor lambe o aparelho, cara. Nessa temporada, tipo, o Eccleston não era tanto. Ele lambe não. tudo, cara. É, ele lambe parede, ele lambe tudo. Isso é tipo Tennant. É, ele lambe tudo, é muito esquisito. O primeiro episódio dele, ele lambe o sangue, né? Lá da máquina sim, do. Sim, aí, cara. Ah, legal, sangue. Sangue tá humano, errado, legal. Cara. Tipo, P positivo, legal. Porra. Ai, que cena fantástica, cara. Mark Gatiss, parabéns. Nessa hora a TV fica colorida. O inspetor quase tem um troço. Que ele... Sim. Porra, deve a cores. Imagina a reação do Lima Duarte, cara. É tipo, TV portátil, TV colorida. Que naquele, é tipo... naquele Tumblr, Ataque de Estrelismo. Ataque de Estrelismo, coisa genial, cara. Tem uma reportagem antiga, tipo daquelas revistas Cruzeiro, alguma coisa assim, sim, falando, Lima Duarte é contra TV a cores. Contra TV a cores, sim. A entidade lá, a rede, diz que foi executada pelo povo dela, mas conseguiu escapar daquela forma. Ali veio pelo espaço, né? E aí ela usaria o tal do Game Gear lá pra ser um receptor ao invés de um transmissor. Nesse momento, na verdade, eu fiquei meio confuso, mas eu acreditei no episódio, ok. Eu também dei. Eu fiquei pensando assim, porra, a mulher tá sendo transmitida pela televisão, por que ela não vai direto pra antena? Não, não entendi, tipo. É, pois é, aquele Game Gear entrou tarde na jogada ali, né, cara? Eles precisam ganhar tempo, cara, por isso. Porque o arremedo de trama é muito pequeno. Foi feito pra ser um episódio de 15 minutos, tinha que fazer 43, exato, né? É. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a gente nunca sabe muito mais sobre o background dessa entidade aí, né, cara? Sim. E às vezes eu acho isso um negócio positivo, sacou? Que a série sempre explica tanto, sabe? Fala, ah, não, isso é no planeta deles, eles fazem isso e isso, ela foi pega por causa disso, né? Eu acho maneiro ter uma entidade, de vez em quando, ninguém sabe de onde veio, sacou? O que que era aquilo, uhum, de que planeta que é. Isso eu acho maneiro, eu acho que é uma coisa que falta um pouco na série, sabe? Hoje em dia tá muito explicadinho. Eu acho meio mastigado. E isso é até uma opção, né, da série, porque tem muita gente que é chata com isso, o nego interpreta isso como furo de roteiro, né? Sim, sim. E não, cara, a gente não precisa saber de tudo o tempo todo, né? Provavelmente o exato, doutor tem muita coisa que ele não tem a resposta. Mas assim, ele sempre finge que tem. Exatamente. Mas nessa ele pelo menos parecia ter, tipo, quando ele fala assim, não, seu próprio povo te condenou, coisa. Ah, podia ter explicado um pouquinho melhor esse trem aí. É, ele parece que ele sabe, né, de onde a mulher vem, você tem razão, cara. É esquisito isso. Tipo, uma coisa é quando o doutor não sabe e a gente não sabe junto. Outra coisa é ficar aquela coisa, o doutor sabe e a gente tá por fora do segredo. É, ele dá a impressão que é meio que isso que acontece mesmo. Cara, se você tem problema com coisa que o doutor sabe e que a gente não sabe, você vai odiar as próximas temporadas, cara. Aí uma mulher, a rede lá, né, tenta sugar a cara do doutor, do inspetor e do Tommy, né, ao mesmo tempo. E é esquisita, cara, que ela começa a receber energia, ela começa a gemer de prazer, né, cara? É meio sexual o negócio. É. Eu achei isso interessante até, né, que o doutor fala que ela tem uma compulsão tão grande pelo negócio, né, que é aquela descarga mesmo, né, que ela tá recebendo ali, achei maneiro. Aí então ela se transporta pro Game Gear do Magpie lá, né? E manda ele levar ela até a vitória, cara. Eu achei essa parte muito engraçada, cara. Que ela tá numa fragilidade ali, né, cara? Ela se transportou pra dentro de um negocinho que tá sob a responsabilidade de um capanga, né? Cara, esse momento pra mim é meio esquisito. Assim, tipo, o episódio tá chegando perto do clímax. Eu fico pensando que não me parece uma grande ameaça aquela porra daquela mulher naquela caixinha, sabe? É isso que eu tô falando. É foda, cara. O Dr. Who podia ter acabado com aquilo ali, tirando as pilhas do negócio. É, pois é. Algo do tipo. Joga água na caixinha da cu, acabou. É por isso que, mais uma vez, eu dou o benefício da dúvida de que o cara tava meio que parodiando a televisão da época, sacou? Eu acho que isso é um negócio que tinha na ficção científica antiga, eu acho que é meio que por aí. Pô, mas Doctor Who é assim hoje, cara. Se passasse em 2006 o episódio, eu acho que a solução ia ser a mesma, cara. Não, cara, pô, tem coisas diferentes nesse episódio aí, cara. O aparelho que ele vai usar pra tentar salvar a parada é uma traquitana com as coisas da época, tem um fio ligando uma coisa à outra, sabe? Tudo valvulado. Eu sei lá, eu realmente acho que a ideia foi meio que essa mesmo, sacou? Aí algumas pessoas estão assistindo o início da coroação já pela TV, né? E, pô, essa cena é muito massa, cara, que eles elogiam a rainha, né? Eles mostram a imagem da Elizabeth falando que como ela é linda, como ela faz a gente se sentir bem e tal. E aí é uma homenagem da série, né? Pra uma das fãs mais ilustres, né? Tipo... É, sei lá, deve ser. Pô, porque é famoso que a rainha gosta de Doctor Who, né? Sim, sim. Isso é um clássico. E, pô, provavelmente ela ia assistir aquele episódio ali. Aliás, isso eu lembro que eu fiquei chateado que teve... A ceninha com James Bond, mas não com Dr. Who nas Olimpíadas. Fiquei chateado. Verdade. Apesar de que, acho que não sei se na abertura ou no encerramento, no meio das músicas apareceu o som da tarde. Foi foda. Caraca, eu não sabia disso não. Procura no YouTube, deve ter. Olympic Games, Opening Tarde Sound. Muito bom. Tem uma hora que aparece lá, é foda. Pô, ótimo. E o Magpie tá subindo já na torre, né, e ele começa a dar pra trás, né, falando que ele não pode fazer isso e tal, mas você vê que ele tá sendo controlado, né, então ele vai seguindo adiante meio que contra a vontade. Você vê que ele tá subindo, mas tem que enrolar mais um pouquinho pro episódio durar. Exato. Fala, para, gente, ô Saldanha, você tá se rendendo, você falou que tinha gostado do episódio, você tá xoxando aí junto com os caras aí. E é engraçado que ele usa o papel psíquico no guarda, né, que acha que ele é o rei da Bélgica e começa a chamar ele só de sua majestade. É muito bom. É engraçado. Ah, tipo, não, mas você não devia estar lá na coroação, não guardaram lugar pra mim, tô bem. Imagina o rei da Bélgica, né, com a carteirinha de rei da Bélgica. Sim. É que nem a maldita primeira-ministra lá. Como é que é o nome? Harriet Jones. Harriet Jones. Que agora sempre pra mim vai ser a Prima Isobel, cara. Eu não consigo mais vê-la como Harriet Jones mais. Prima Isobel? É do Downton Abbey, ela é uma das principais. Cara, não, isso... Não, Salimena noveleiro. Deixa pra comentar depois isso. Porra, não. Me deixa com a minha novela, porra. Não, e viciou minha mulher ainda por cima dessa bosta. Saudade, você assiste todas as novelas da Globo. Assiste a novela inglesa também, porra. Now in darkness, world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power. E aí quando o Magpie consegue ligar o aparelho no alto da torre lá, né, a mulher dá aquela risada do He-Man, né, cara, com a cabeça pra trás. É genial. E aí os raios vermelhos começam a sair, né, pra cidade. Que efeitinho esses raios espalhando pela cidade, hein, cara. Ah, cara, pra temporada que foi, pro orçamento tá bom. Tá, aquilo parece aqueles efeitos quando o pessoal riscava película, sabe? Cara, não fala isso não, que o Highlander é cheio de efeito assim, eu adoro, cara. A Highlander eu acho que é o filme que pior envelhece de todos, cara. É, a animação é horrível. Aquela hora que quebra o penhasco com um raio, cara, meu Deus do céu, cara. Aí a rede lá começa a usar os raios pra atacar o doutor, né? Mas é muito engraçado que ele toma uns choquinhos e ele fica de boa depois. Ele faz um... Ai, ai. Não, ele toma um choque lá, ele tá na antena, né? Ele toma um choque, aí ele fica bolado. Aí ele vai pegar de novo, aí não toma um choque de novo. Aí ele fala, sola de borracha. A sola de borracha não funcionou antes, por quê? Estranho, cara. Ele esqueceu que tava com a sola de borracha. Não, parece que ele só desvia dos raios da segunda vez, pega com jeitinho e cola. Pois é, cara. Não, antes disso, o Magpie tá lá na choradeira existencial dele pedindo paz, aí a mulher cansou, aí fez ele virar purpurina lá, né, cara? Desintegra ele, né? É, vou te dar paz. Aí ele vira fumaça. É, quer paz? Toma, né? Não, mas aí eu vou até salvar o negócio. O que eu entendi na hora, meio assim, ela queria comer tudo. Quando viu que o doutor ia cortar a onda, ela comeu ele. O Magpie. O Magpie, exatamente, tipo... Não, não achei isso ruim, não. Mas, tipo assim, ele já tinha cumprido a parte dele, sacou? Ela tava cagando e andando pra ele. Ele só tinha que levar ela ali e ligar ela no transmissor. Acabou. E aí o aparelho não funciona, né? Rola a válvula queimada, mas aí o Tommy magicamente conserta o negócio lá, né? Tipo, ele troca a válvula. Ele achou uma outra válvula e trocou, pois é. Agora, eu acho que o Max aí, ele tenta dar uma vibe. Eu fiquei, pelo menos fiquei sentindo isso. Tipo aquela ceninha do final do De Volta pro Futuro, da Torre do Relógio, sabe? Que tipo, que aí o Dr. Brown tá quase conseguindo, aí o fio solta, ele tem que subir, não sei o quê. Fica aquela coisa de quase conseguiu, e aí no final, no último momento, conseguiu. Eu acho que ele quis dar essa vibe, só que não funcionou, faltou ritmo. Não, e é muito engraçado que... Eu tava assistindo, aí como eu fui anotar alguma coisa, né, eu deixei o episódio rolando, e aí quando eu olho não aconteceu nada, e eu vejo o moleque ligando a tomada, sacou? Eu falei, caralho, será que era isso? Tava fora da tomada o aparelho? Aí depois eu voltei e entendi. Aí os raios sumiram, então voltou o rosto da galera, né, o doutor aprisionou cara, o doutor aprisionou a mulher na fita Betamax, cara. Genial, muito bom, genial. Ele fala que inventou o home video ali. Né? Genial. Não, mas não, e a ironia, né? Ele solta um desprezo pra Betamax. Sim. Não, porque se ele solta no VHF, podia acontecer dessa mulher ser solta, né? No Betamax, não, deixa lá. Não, mas depois ele fala que ele vai gravar por cima. Da vai fita. Gravar por cima, é genial, né? Te falar que meu avô tinha um vídeo Betamax, já me fez muita felicidade aquilo ali. Todas as férias eu assistia aquele Os Trapalhões, Robin Hood, uma coisa assim, um filme de 75. E aí a gente assistia em looping aquilo ali, eu com meus primos, que era a única fita Betamax que meu avô tinha. É isso que eu ia falar, nessa época isso era igual o videolaser. O cara comprava o aparelho pra ter duas coisas pra assistir, sim, né? Tipo assim. Caraca, videolaser, assim. Uma pessoa que tinha videolaser. Videolaser, o clássico, cara. Eu acho que ele devia vir junto com o aparelho. Até aquele show do Pink Floyd, o Pulse, né? Sim, sim. Tava na época. O meu avô tinha em Betamax esse filme de Trapalhões e Dona Beija. Dona Beija não dava pra criança ver, então... Né? Era isso, Dona, né? Dona Beija era muito bom, cara. Manchete era só putaria, cara. Era isso a onda. Era educação sexual. Você, cara, a gente tá discutindo errado. A gente tá discutindo Doctor Who porque não tem mais manchete. Justo. É verdade. Doctor Who passaria na manchete, cara. Passaria mesmo. Fácil, nossa, fácil. E aí rola aquele bolo comunitário, né, cara? Bolo de rua. Ainda bem que não tinha brasileiro, né? Você lembra daquele vídeo? O dia do bolo. Dos brasileiros comendo bolo. Cara, sério. Sempre, todo ano em São Paulo tem essa porra. Cara, agora que eu tô morando em São Paulo, eu posso dizer que, tipo, as pessoas só falam do bolo no aniversário da cidade. É tipo, não fala assim, amanhã é aniversário da cidade, não. Amanhã é o dia do bolo. Cara, isso é fantástico, cara. E assim, coisa linda, fica uma histeria coletiva pra esse bolo, cara. Você já foi no bolo, JP? Não, nunca irei. Vai no bolo, comer o bolo, pelo amor de Deus, cara. Não. Cara, você já viu o vídeo desse negócio? Já, é lindo, cara. Mas JP, você vai comer o bolo em casa. Ali, o seu objetivo é pegar 1 metro de bolo. Você tem que passar os 2 braços por baixo. Aquilo é barbárie, gente. Cara, e o vídeo que tem no YouTube é muito bom, que fica mostrando vários países tocando uma música meio clássica no fundo, um pianinho e tal. E aí no Brasil solta um heavy metal, sacou? Não, o povo se estapeando, enfiando a cara no bolo. Pra mim, o melhor vídeo é... Lembra quando o nego fazia aquele Harlem Shake tudo? É o Harlem Shake do dia do bolo, cara. É genial. Vou mandar esse vídeo pra você. Foi uma das poucas vezes que eu tive... Aliás, poucas não. Eu tenho orgulho de ser brasileiro nesse sentido direto. É muito maneiro morar aqui, cara. Aí o Tommy vê o pai indo embora, né? Já tá naquela de já vai tarde, né? Mas a Rose fala com ele, pô... Vai lá, né? Vai conversar com ele. O moleque fala, pô, ele é um idiota. Ela fala assim, sim, é seu pai, né? Fazer o quê? Aí o moleque vai e ajuda o cara a carregar a mala. Achei bonita a cena ali. É bonitinha essa cena. São poucas as vezes que um vilão tão depreciado ao longo do roteiro tem uma redençãozinha dessa no fim, sabe? Uma simpatia aí, do roteiro, né? Não sei se vocês notaram na postura de corpo do Coroa, ele tá... De peito estufado, né? Ele Sim. tá andando com as costas abertas, assim, que nem um pombo. Ele não perde a pose. É, ele é um cara todo orgulhoso, né, cara? Tipo, veterano de guerra, por mais que ele fez a cagada ali e tal. Mas no, né, nesse aceno de amizade do moleque aí, fica a mensagem, né? Tipo, né, o cara não precisa morrer assim, né? As coisas podem melhorar, sei lá, pode rever. Precisa sim. Então, tomando. Tá bom. Agora, uma coisa que vocês não comentaram, que é quando a Rose volta ao normal e tem o abraço da Rose com o doutor... A gente estava até comentando que na primeira temporada, né, que sempre comentava isso, ficava essa coisa, às vezes soava que Doutor e Rose eram meio namorados, às vezes pai e filha e tal. Esse abraço que eles dão ali não são tipo de amigos que se reencontraram, pai e filha. Ali é realmente é um abraço de amantes que achavam que não iam mais se ver, sabe? Tipo, ficou aquela coisa de abraço demorado, sabe? Eu senti uma vibe muito... Ok, eu não sei em que pé que tá essa discussão com vocês, mas assim, eu senti que o Doutor Novo, depois do segundo episódio, já meio que escancarou. Sim. Pois é. Ah, no primeiro, né? Mas no primeiro ele dorme metade do episódio, porra. Não, não, eu não tô contando. O primeiro eu tô contando aquele da Nova Terra. É. Não, é, então. No, o das gatas. Da Nova Terra pra frente. Não, e é legal porque o jeito que a Rose olha pra ele é diferente, né, cara? Ela olha pra ele com uma certa lascívia, assim, né, cara? Ela faz aquele olhar de apaixonada. Eu sei verdade, que eu não devia falar isso aqui porque já passou o episódio, mas depois que a Cassandra entrou no corpo da Rose, nunca mais eu verei do mesmo jeito. Cara, ela pode ter deixado um pouquinho de Cassandra. Deixou, ali, né, deixou. Cara? Tem uma Cassandrice ali. E aí o menino vai embora com o pai dele, o doutor e a Rose tomam suco de laranja na frente da bandeira, né? Coisa patriótica. E o nosso episódio acaba, né? Tem aqui algumas trivias que a gente não mencionou durante o episódio. Que é até uma coisa legal, eu falei do outro que tinha uns títulos provisórios, né? engraçados. Uhum. Esse também tem. Um é Mr. Sandman, né, esquisito. Caraca. O outro é Sonic Doom. Título provisório, que não acabou sendo o título do episódio. Ah, tá. Ah, Mr. Sandman faz sentido, porra. É. E esse que é o melhor de todos. The One Eye Monster. O monstro de um olho só. Caraca. Esse seria esquisito. Melhor que o monstro de duas costas. Mas olha só, Mr. Sandman eu fui ver, porque o lance é a música, né? Aí eu fui ver aqui, ela é de 1954, cara. Ninguém dorme nesse episódio, Mr. Sandman. As pessoas ficam adormecidas, ficam zumbificadas. Ah, sem cara, porra, mas não tá dormindo, porra. Por isso que não escolheram esse nome, Saldanha, pra merda. Sim, ó, também acho, porra. Então não venho me defender essa bosta. Só tô falando. Não, o nome não é ruim, mas, cara. O nome tá querendo falar de a TV, no caso, como uma máquina de sonhos. Exatamente. Quer falar. Não tô dizendo que é o melhor nome, mas tô dizendo que ele faz sentido. Eu gosto do Idiot's Lantern. Eu gosto, eu acho o nome interessante, o nome escolhido. Qual seria a tradução? Eu acho um pouco sutil, mas é. Pois é, mas esse nome, cara, ele só demoniza a televisão, sacou? É. Pois é. E tipo assim, a impressão que o episódio me passou em geral é que a televisão era um mundo novo, mas desconhecido, e que para as pessoas ficarem de olho aberto, porque nem sempre aquilo seria positivo, mas ao mesmo tempo que a televisão escraviza por um lado, por outro, tá mostrando a coroação, tá unindo as pessoas e tal. Então é, tipo assim, a televisão é um vazio que as pessoas preenchem aquilo ali. Pode ser usado pro bem ou pro mal. Então eu acho que esse título é meio maniqueísta. Não, e outra coisa que é legal é que, assim, toda essa reflexão sobre televisão numa série de TV, da principal TV aberta do país, né? Mas então, já não, assim, é a primeira vez, né? Sim, não. O Doctor Who é cheio desses momentos autorreflexivos, né? É esquisito que foi a crítica direcionada à televisão, sendo que já teve o episódio inteiro voltado justamente pra essa crítica, né, cara? Sim. Tipo assim, não só citou o negócio duas vezes, fizeram dois episódios com a mais eu achava que era toda crítica. Temporada tinha um desse. Alguém deve ter puxado o download de cheque. O outro é o The Long Game. Ah, aliás, tá, se você for ver, tem três, né? Porque o Long Game lança essas coisas e depois Bad a gente Wolf. Volta nele no fim da temporada, tem a discussão do reality show de novo. Sim. Então realmente é um tema recorrente, né, cara? Mas uma coisa, a minha senhora chegou na hora que eu tava vendo esse episódio e ela viu a cena da coroação e tem ali o garoto Príncipe Charles, o Charlinho ali. Sim, Charlinho. É muito bom, cara. E ela falou assim, era até um menino simpático. Ele tava fazendo tipo aquele tchauzinho de modelo, né, cara? Uhum. Tava, caralho, eu não notei, cara. É muito bom. É, o menininho ali é o Charles. Essas imagens são muito legais, cara. Mas aí foi antes de atacar a licantropia, né? Que a gente já sabe agora que a família real é lobisomem, sim, né? Sim. Foi antes de atacar a licantropia nele. Esse é o segundo episódio que o doutor tenta levar a Rose pro concerto de rock no passado, né? E de novo caindo no lugar errado, né? No lugar ou na época errado. Que o outro foi exatamente o do Tooth and Claw, né? Eles iam ver um show de alguma parada de rock dos anos 70. De punk. Que era pra ser 1979, era 1879. Isso, exatamente. outra coisa, que isso eu não percebi, eu também não vi nenhum de vocês mencionando, então deve ter sido uma cena muito rapidinha mesmo, que um dos policiais menciona que, por causa das pessoas sem rosto, né, eles iam ter Torchwood on our backs, no mistake, quer dizer, o Torchwood vem atrás da gente por causa disso, né, eles mencionam isso em 53, né, então é... Caraca, eu não vi isso. Pois é mais uma menção. Passou ao batido. Torchwood, pois é, acho que foi um comentário muito rápido, né, e é a palavra da moda dessa temporada, né, o Torchwood, que a gente vai ver se concluindo no final de temporada. Outra coisa aqui, a Maureen Lipman, né, a vilã, as cenas dela foram filmadas em separado, né? E ela nunca encontrou com o resto do elenco. Legal. Né? Isso nem precisava, né, porra? E ela usou, pra fazer essas cenas dela dentro da TV, né? Ela usou o tipo de maquiagem que se usava nos shows, né? Nos programas em preto e branco mesmo, que os atores da época usavam, sabe? Pra dar um contraste no rosto, nos olhos, na boca, pra realmente aparecer naquela imagem chuviscada e tal, então ela usou o mesmo tipo de maquiagem carregada e cheia de contraste que eles usavam. Maneiro. Tirando a cena que ela tá gritando, essa mulher é ótima, cara. Pô, ela fez um excelente trabalho, achei Sim. muito bom. Outra coisa, que outra, a gente tá falando de ter gasto, né, que rodaram esse em Londres, não sei o quê. Isso é um detalhe que, tipo assim, é um gasto de dinheiro muito idiota. O papel de parede que tá nas paredes lá das casas dos anos 50, da família Simpson, não sei o quê, eles são realmente os papéis de parede com o design original. E aí, o rolo deles, de alguns deles, custava 100 libras o rolo. É tipo, todo o orçamento do episódio foi pra papel de parede. Por isso que os pais ficaram feios. Isso é incrível, cara. Pô, não tem nada mais britânico do que isso, sabe? Né? Foda-se o efeito de raio. É, o papel de parede tem que ser fiel original. Do papel de parede. Mas, porra, mas sério agora pensando. Pô, o papel de parede é um negócio que vai aparecer o tempo todo. E aí é igual você pegar uma coisa no Brasil e colocar... Sei lá, um elemento que seja muito anos 80 numa série anos 60, porra. Tem que ter. Eu acho, eu valorizo esse gasto. Por isso que eu tô falando, os britânicos, isso ia saltar os olhos, sacou? Então, mas na época não era HD, cara. Se você pintasse a parede com aquele padrão de cores, ninguém ia acreditar. Vai pintar uma parede com aquele padrão ali pra você ver quando é que você termina, cara. É difícil, Enfim. Cara. E tem aqui uma citação que o doutor faz durante o episódio. Que eu não tinha sacado e que eu vi na trivia, que ele fala assim: "It's never too late, as a wise person once said." E ele comenta, né? "I think it was Kylie." Então ele tá fazendo uma referência a uma música da Kylie Minogue. Puta que pariu. Ué, já foi a cantada pra trazer ela pra série. Exato, a tal da wise person que ele comenta, que comentou "It's never too late", é uma música da Kylie Minogue chamada "Never Too Late". Né? Pô, e aí a coincidência é que a Kylie Minogue vai ser uma das participantes aí da série pra frente. Uma companion muito querida até hoje, né? Muita gente curte muito a participação dela. É legal, é legal, é legal. Agora eu não sei, eu acho que eu tô confundindo. Eu não sei se é o mundo todo que gosta da Kylie Minogue ou se é o Thales. Acho que é o Thales. Enfim, é isso. Senhores, revendo o episódio, vocês não mudaram de ideia, continuam achando uma porcaria? Não, eu achei menos pior do que eu achava, mas ele não é, continua sendo... Esse foi um dos episódios que, assim, um dos poucos que eu só tinha visto uma vez, e, assim, vi com muita dor, sabe? Não queria ter visto, não, porque ele não é um episódio especialmente ruim, mas aquela coisa, ele também não é memorável, sabe? Ele é dispensável. Ele é dispensável. Não, não é uma questão de ser ruim, justamente isso, cara. Eu vendo pela primeira vez, eu não entendi que as pessoas têm uma certa birra com ele. Vai falar, pô, é um episódio que eu não vou lembrar daqui a um tempo, só isso. Ele é dispensável. Se você tivesse perdido a exibição dele, na semana seguinte não ia te fazer falta. É Exato. Igual eu nesse podcast. Não, exatamente, você foi o convidado perfeito pra Não, e a trama é tão simples que você não fica assim, ah não, vou voltar nesse episódio porque eu queria lembrar que a trama dele era mó complexa, deixa eu lembrar aí como é que era. Não, você lembra da trama dele tendo visto uma vez só, porque é muito simples. Né? Eu tô achando que o JP não reviu o episódio. É um episódio de 15 minutos que filmaram em 45, sabe? Eu vou dizer que eu acho que eu nunca vi o JP com tanta má vontade com um episódio igual com esse aí, cara. É um episódio que você menos gosta até aqui, cara? Não sei o que eu menos gosto, mas assim... Porque aqueles episódios ruins que eu pelo menos tirei coisas engraçadas, como assim... Ah não, isso aqui vai ser legal pro podcast. Esse nem isso, ele é um episódio que não é extremamente mal feito, não é extremamente bem feito, não tem uma trama complexa. Ele é simples e passa, sabe? Ele é isso, ele não é nada memorável, ele é esquecível, sabe? Isso calma, JP, espécie. Calma. Vamos esquecer, JP, vamos esquecer. Calma. Olha só, como vocês perceberam, eu gostei, tá, do episódio. Já tinha gostado da primeira vez que eu vi, eu lembrava até dele com certo carinho, como aquele episódio da televisão. E cara, é aquilo que eu falei, eu me diverti assistindo ele, sabe? Eu acho que ele tem um clima legal, assim... Esse início de série tem muitos episódios que são bons, mas são chatos de assistir, tipo, não rende muito, eles são meio travados. Esse eu não achei, eu acho que ele vai bem, ele pegou minha curiosidade. Realmente, não é dos melhores episódios, mas aqui pra mim o Mark Gatiss passou, eu gosto, eu acho ele um episódio bom. Tá bom, então. Bom pra você. Saldanha, obrigado por cumprir a cota de convidados dessa temporada. As ordens, quando tiver outro episódio mequetrefe desse que ninguém quer ver... Ha ha ha! Você vai ser o nosso, daqui nosso assessor para episódio de episódios tem, é o Fear da Olimpíada, que ninguém quer participar também. Puta, esse eu nem eu quero participar. Já vou assistir, esse então. Muito obrigado pela participação, meu querido. Temos que falar nosso endereço aqui ainda, né? Isso. Eu não tenho direito a jabá, não? Não. Saldanha, aonde que o ouvinte pode te achar? Sem fazer piada de cu, vai. Então eu vou falar do Mimimi, que é o mimimicast.com. E quando o Salimena parar de editar Who Cares, procura lá que ele deve estar editando Mimimi. O Mimimicu, não, Mimimicast. Cara, hoje eu tava editando o Who Cares e eu fui editar o Mimimi ao invés disso. Falei, pô, eu tô editando muito outro, né? Vou pensar nessa galera. Uhum. Aí eu abri o Mimimi pra editar, eu vi que o tema do programa era merda. Eu falei, cara, eu não vou editar isso. Eu fechei e fui editar o Who Cares. Aqui, pra falar com a gente, então, Twitter, @WhoCaresPod. Primeiro entra lá no WhoCaresPod.com, responde a enquete. Responde a enquete, tá bom. Tem que botar uma risadinha do Chaves, eu vou começar por toda vez que o JP falar agora. Responde a nossa enquete, então. Pode dar 2 pra esse episódio que eu deixo, mas dá 3 se você tiver de, né, de bom humor igual eu. Nosso e-mail, whocarespod@gmail.com, nosso Facebook, facebook.com/whocarespod, nosso Instagram, instagram.com/whocarespod, é isso? E Twitter, @whocarespod. Exatamente, estamos em todos esses canais, vocês são muito bem-vindos para falar com a gente. Semana que vem nós falamos do quê? Acho que é episódio duplo. Impossible Planet. Impossible Planet, Satan Peach. Maravilha, então o programa de semana que vem promete. Estejam de volta aqui, aquele abraço, tchau. Tchau.